1071, livre pouso, pistola 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso, 1-0, gol 9071. 1-8-1-7, decola 46, controle 1, 1-9-35, bom dia. 1-9-35, bom dia. Bom dia, gol 1-8-1-7. 1-8-1-7, contato redaço, 1-8-4-0-0. Direção 1-9-0-7-1, solo ao 50, táxi Alfa, Juliette, gate 5. Aí, 071, gente, livrou na Delta, Alfa, Juliette, qual que é o portão, querida? 5. 5. 7, chama o centro. Agora sim, com frequência 1-1-8, desse nome é dúvida. Canal centro. Controle, a frequência do centro. 1-3-3-2-5, alterno 288. Salvador, é o azul Alfa e Delta. Sim, Alfa e Delta. Alfa e Delta informa teste do cheque de motores, estamos próximos à interseção Golf. Podemos fazer a volta com a aeronave na carteira 28? Afirmativo, está autorizado o retorno. Ok, Alfa e Delta. Delta Lisboa 28. Salvador, bom dia, o Gol, Golf, Golf Mike, Pátio Uno, posição 12. Golf, Golf Mike, aguarde um instante. Positivo. Mike, prossiga para o solo. Pois não, senhor, bom dia, Golf, Golf Mike. Solicito a autorização de reboque da posição 13, parte 1, para o finger número 11, já acordado com influenza. Está autorizado, Golf, Golf Mike, reporte ao término, mantenha a escuta constante. Positivo, senhor, iniciando o reboque, mantendo a escuta e informarei após o término, obrigado. Azul Alfa Link Delta na escuta da torre? Na escuta, prossiga. O senhor tá na Alfa ainda, é isso, confirmo? Positivo, estamos na Alfa em direção ao pote 3. Tá, ok, sim, só para confirmar, reporte ao término do reboque. Reportará. dia, é o Tan Mike Zulu Bravo. Siga, Mike Zulu Bravo, bom dia. É, nós solicitamos giro de motor aqui na posição número 9, em marcha lenta por 5 minutos. Coordenado já com a infraero, confirma? Positivo, já coordenado com a infraero. Ok, a torre está ciente, reporte ao término, Mike Zulu Bravo. Positivo, reportaremos. Falo Salvador, bom dia, gol 1331. 1331, bom dia, é, 360 para Congonhas, confirma. Confirma, está pronto para cópia. Ok, gol 1331, está autorizado então para Congonhas, nível de voo 360 pela Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10 com curva direita, subida Tael, após voa para a posição Leda e após para a posição Sagaz, onde intercepta a Upper Whisky 58. O transponder é 5503, o controle em 119.353. Positivo 360 para São Paulo, Congonhas. Decola 10, curva direita, Tael, Leda e Sagaz, para interceptar a Upper Whisky 58. 5503. 1935, controle 1331. 1331, correto, cotejamento, apenas confirmando, devido ao horário do motor aí que estabelece rotas obrigatórias para Congonhas, essa decolagem tem que acontecer antes dos 0540. Ok, então programe-se de modo a cumprir esse horário, chamando para pushback aí até os 30 aproximadamente, é perfeitamente possível, ok? Chama para o push, ou corrigindo, chama para o push na frequência da torre, 118.6, o ATIS é Foxtrot. Ok, vai agilizar o push, chama para 118.6, 1331. Mike Zulu Bravo. Prossiga. É, nós pedimos desculpa aí, vai haver um pequeno atraso no giro. Assim que estiver pronto a gente fala então novamente. Positivo? Ciente. Obrigado.